098, contato corrigindo. Fazendo identificação dessa parede de 2060, chamada Bonão de 1, ao chão 030. Pronto, atentando ao rebote aí da ponta, se ingressando agora no relato 2, chame pronto no ponto de espera, ajuste no 020. Beleza, Sati. Pátio, já lá no ponto de espera, hoje estava pronto, atenção tampa aí. Bom, 749, obrigado. Astra 2222, no solo 21, parte autorizado via Alfa Kilo, parte 3, fica até o segundo. Livrando à direita, parte de Alfa Kilo, parte 3, passarelo 2222. Dorantil 1020, após o restabilizado com o 92, na livre da rede transitada. Negativo. Hotel Alfa, parque alto na posição número 103 da remota. Bom dia, obrigado. Gente, bom dia. Agilizando a manobra, ele mantém que faz o decolagem tão alto, seja autorizada. 7490. 7490. 592, contate MT e RN8, 395. 295, daqui a pouco. Algum 592, bom dia, marchado, travado, estabilizado, 2 milhas e meia de sempre. Bom, 592, continua aproximação, agora de pista livre. Guarda. Entre 170, sessão 628, mantendo escuta, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 1-0. Alfa, Juliette, parou na 0, na escuta, presente. Voo 7491, decolagem autorizada, pista na 0, vento na 3, 0 graus, 1 a 0 mais. Iniciando a decolagem, voo 7491. A 592, pouso autorizado, costuma 0, vento 140 graus, 109. Forma 10, bom, 592. 174, razão, decolado 29, chama o controle, 0258. Oi, obrigado, boa noite. Solos 3-1, libera a direita, mantém me escuta, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 2. Alfa, Juliette, 2, né? Torre do Azul, 6908. Azul 6908, avistado, continua a aproximação, aguarde pista livre. 6908. 1908, pouso autorizado, pistão 0, 120 graus, 109. Autorizado, pouso azul, 1908, 120. Na 025 agora de copa número 3. Entendi, aguardando 9-0-2. 1-9-4-4-7, copia. Costa 9-4-4. Autorizado Guarulhos, de rota do plano de voo, rotas 1-0, Papa Alfa Índia, conforme rota, nível 380. Decolagem pista 1-0, faz a decolagem como direita, perfil de saída São João, ali da Mótiva. Achando transponder 5034, controle 120, decimal 8. Boa, 9447, autorizado 360 para 380. Para Guarulhos, até Zulu 10 até Papão Faínca. 5034, 9208, salvo 1, veja a morte só. Que é, pode esperar aí para seguir via rota do plano de voo. O transponder é 5034. 5034, rota do plano de voo, obrigado. Chino pronto, no bate 3. Gostaria de ver. Azul 6908, seu salvo foi os 36, liberou o taxi Fox, prossiga a taxi de Alfa Kilo, posição 3 linha do Pátio 3, fica atento ao sinal de dor. Alfa Kilo, 3 linha, atento, 6908. Não, 992, copia. 282-653, obrigado, boa noite. Depois de 1-7, nível 370. Decola pistão a zero, após a decolagem curva à esquerda, perfil de saída Puca, Gemo, Aracaju. Aixana 5037, controle 120-8. Autorizado. Correto, pronto, 1-9-2.

frequência alta do plano de voo, 3044, conforme. Nível 4, 00. Decolagem da pistola 0, após a decolagem de curva direita, perfeito saída São João, Leda Dóquilo. Acende transpondo 5041, controle 120.8. Tá, atenção, autorizado Vitória, número 400, falando para o voo 44. Decolador 10, número curva direita, então, transpondo 5041, voo 9025. Chama pronto, voo 9025. Atende o 9025. 2, 5, para o posicionamento, control número 3. O gol 1192, está transportado, acerto de 1192, agora 3 horas e 50. Gente, o 1192 está desautorizado, o aparelho indo, ponto de espera, chame pronto, ajuste no 019 agora. Gama 9025, eu acho que ele se ajuste. Atenção, agora 9025. Agora compartilhando o teu número 1195. Gol 9025, autorizado iniciando por compreensão de ataques. Tá, atente, o 9025, autorizado, pode ir. 9520, autorizado por sistema 0, vento em 20 graus, 10 nós. Eu imposto sistema 0, até 3520. Alô, Serra Tango Delta, aqui no final é a X-Ray Runway 1072, Tango Cito, Portland Sandwich, Unit 1020. Tango, 1192. Alô, Matheus, 1192. Eu vejo de 79, alterna com o fim, faltando a minha de 0335. Reflexo direita, já entrando no ponto de espera, ajuste 19. Ah, sim, reflexo direita, ajuste 019, vou 9035. 3530 no solo, acho que 53, libera a direita, mantém os portos autorizados em alta de leite, portão 8. Thank you. 1192, decolagem autorizado, 120 graus, 10 nós. Autorizado, sem cartaz. 1946. Thank you. Thank you. Mais autorizado em frente, segundo direito, do taxi Índio, com certificado de destino pronto, ajuste no 019. E aí, considera 10, toma pronto, passa a cara. Hoje eu sou a Toma Delta e o PGM, Sandwich. Toma 025, chama o controle 0028, seu colégio foi 59. 908, vou 9025, obrigado, doutor. Vou 9025, decolado. Na hora de segurar o NAF, quando eu cruzo a 3 é mais. Número 025, contato com o nome da colagem, sua para nível de voo 400, segue a 601, autorizado de vermelho. Segue o nome, quando é recebido pelo 400, eu vou analisar o vermelho. Segue a Elefa 6, level 1, 2, 3, 4. Segue o nome da Elefa 6, contato com o nome da Elefa 6, manda no site. Apollo 9025, chame Central Recife, frequência 1251, a Terra 9236. Onda 51, onda 38, gol 9025. Tráfico Salvador, gol 1173. Salvador, gol 1173. Gol 9447, ele mantém. Ele mantém 9447. Tchau, tchau, Delta, on the ground at 05, leaving to direct contact. Maintain this frequency. Approach the text by Alpha, report to Fortex 8 Juliet. Confirm April. Salvador, voo 1173. Voo 973, eu ético. No aguardo, no 1173. Voo 9447, decolagem autorizada, pistão 0, 130 graus, 109. Text by me, April, Lima Mike, report to you on Taxi Quebec. Bom, 9447, decolado 07, me encontrando 0.08. 08, 9447. Pressão Madrã, bom dia, bom 9447. Bom dia, vou 9447, contato Ravana da Coragem, fica para o dia de voo 380 para o Sul, na frente do Rio de Janeiro. Atenção, voo 1380, confirme 2000 letras? Sim. Atenção, voo 1 letra, agora passando 2000, nossa. Turno 173, autorizado o final do procedimento LSXV, reportando o Leonardo. Reportamento autorizado o final do LSXV, do 1172. Salvador, teria autorização do voo 1173? Afirmo, autorizado Guarulhos, via rota do plano de voo 3190 Taubaté, nível 360. Decola pistola 0, pede decolagem com o direito, perfil de saída São Paulo do Zamótico, ativar no código 5057, controle no 20, 18. Região Zoono, Leda, Mótiva. Autorizado nível 360 para Guarulhos, demora na pista 1-0, curva direita, transponder 5-0-7-7, 1-2-0-8, controle, chave 1, mesa ótima, bom, 1-1-7-3. Sim, a saída é São Bruno, Serra Alfa, Movender, Vitor Oscar 1, mesa ótima, e transponder 5-0-5-7. Leda Mótima, no transponder 5057, bom, 1173. Correto, bom, 1173, chama o pronto. Ciente, 73. Quem continua a preocupação, aluno 72, aguardando entrevista.